sagrada, cheia de graça divina. Ave Maria sagrada, cheia de graça divina. Coração tão pequenina, de uma beleza elevada. Nosso Senhor é convosco, bendita sois vós, Maria. Nasceu vosso filho um dia num palheiro humilde e tosco. Nasceu vosso filho um dia num palheiro humilde e tosco. Entre as mulheres bendita, bendito o fruto e a luz do vosso ventre, Jesus, amor e graça infinita. Do vosso ventre, Jesus, amor e graça infinita. Santa Maria das Dores, Mãe de Deus, se for pecado. Santa Maria das Dores, Mãe de Deus, se for pecado tocar e cantar o fado, rogai por nós pecadores. Nenhum fadista tem sorte, rogai por nós, Virgem Mãe. Nenhum fadista tem sorte, rogai por nós, Virgem Mãe. Agora, sempre também, na hora da nossa morte. Agora, sempre também, na hora da nossa morte.